Olá, ouvintes. Acompanhe o programa Dicas de Quarentena na Rádio Aconchego. Com sugestões e dicas dos profissionais das práticas integrativas na luta contra o coronavírus. Bom dia, meu nome é Simone Brito, eu sou psicóloga e terapeuta do SIS. Eu trago uma dica de quarentena para vocês, que é a literatura. A literatura me traz a possibilidade de poder imaginar, de poder dar um outro sentido à vida. E nesse momento tão difícil que a gente está passando, ela pode ser uma aliada para trabalhar as questões de ansiedade, de medo, de desespero, né, de angústia. Eu trouxe um texto que se chama A Borboleta, de Nikos Kazantzakis. Lembro-me de uma manhã em que eu havia descoberto um casulo na casca de uma árvore. No momento em que a borboleta rompia um invólucro e se preparava para sair. Esperei bastante tempo, mas estava demorando muito e eu estava com pressa. Irritado, curvei-me e comecei a esquentá-lo com meu hálito. Eu esquentava impaciente e um milagre começou a acontecer diante de mim, a um ritmo mais rápido que o natural. O invólucro se abriu, a borboleta saiu se arrastando e nunca hei de esquecer o horror que senti então. As suas asas ainda não estavam abertas e com todo o seu corpinho que tremia, ela se esforçava para desdobrá-las. Curvando por cima, eu o ajudava com meu hálito, em vão. Era necessário uma paciente maturação e o desenrolar era tarde demais. Meu sopro abrigara a borboleta se mostrar toda amarrotada antes do tempo. Ela se agitou desesperada e em alguns segundos depois morreu na palma de minha mão. Aquele pequeno cadáver é, eu acho, o peso maior que tenho na consciência. Pois hoje entendo bem isso. É um pecado mortal forçar as grandes leis. Temos que não nos apressar, não ficar impaciente, seguir com confiança o ritmo eterno. Eu agradeço a participação na Rádio Aconchego e digo para vocês, fiquem em casa. Em breve estaremos juntos. Beijo no coração e na alma.